paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com você e com você permaneça hoje e eternamente. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Isaías. Nós vimos o capítulo 1 e hoje vamos ver o capítulo 2 do livro de Isaías. E com este livro, só para informação para você, informação precisa, nós, com o livro de Isaías, nós chegamos ao 37º livro da Bíblia, estudado capítulo a capítulo, versículo a versículo, alcançando num total de 370.733 pessoas. Isso tudo através do WhatsApp, do blog e também do YouTube. Depois dou mais informações, vou passando mais informações para você. E também nós vamos, como o livro de Isaías é um livro muito longo, e às vezes nem todo dia eu vou poder estar fazendo a ministração, o dia que eu não vou fazer, o pastor irá fazer e ele vai fazer com um outro livro da Bíblia. Então nós vamos ministrando alternadamente, na medida aí da direção e das possibilidades que o Senhor nos der, nos permitir. Então eu quero, como eu disse ontem, anteontem na leitura, nós vamos ler o texto, nós vamos ler o capítulo 2, Isaías, e depois vamos fazer alguns comentários sobre esse texto. Eu gosto de ler todo o texto, como eu disse, porque eu creio que o simples ouvir da palavra do Senhor já toca os corações, sem que não haja necessidade de se fazer nenhum comentário, porque a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a espada de dois gumes. Diz-nos assim a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 2. A palavra que Isaías, o filho de Amós, viu concernente a Judá e Jerusalém. E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele. E muitos povos irão e dirão: vinde, vós, e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ó casa de Jacó, vinde e deixai-nos andar na luz do Senhor. Portanto, tu tens abandonado teu povo, a casa de Jacó, porque eles estão cheios de costumes do Oriente e são adivinhos como os filisteus. E eles se alegram nos filhos de estrangeiros. Sua terra também está repleta de prata e de ouro. Nem há qualquer limite para seus tesouros. Sua terra também está repleta de cavalos. Nem há qualquer limite para suas carruagens. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas próprias mãos, a qual seus próprios dedos têm feito. e o pobre se abate, e o nobre se humilha, portanto não os perdoe. Entre a rocha e esconde-te na areia, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade. Os olhares altivos do homem serão humilhados, a arrogância dos homens curvar-se-á e ao Senhor unicamente. Os olhares altivos do homem serão humilhados, a arrogância dos homens curvar-se-á, e o Senhor unicamente será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado. E sobre todos os cedros do Líbano, que são altos e elevados, e sobre todos os carvalhos de Bazã, e sobre todos os altos montes, e sobre todas as colinas que são elevadas, e sobre toda a torre alta, e sobre toda a muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis. E a altivez do homem curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos ele extinguirá completamente, e eles adentrarão os buracos das rochas e nas cavernas da terra, por temor do Senhor e pela glória de sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra, ou seja, para julgar a terra. Naquele dia o homem arremessará seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro, os quais eles fizeram cada um para si mesmo, para adorar as toupeiras e os morcegos. Para adentrarem nas fendas das rochas e nos cumes das rochas fendidas, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está em suas narinas, pois em que situação deve ser considerado? Ou, em outras traduções, não confie no homem, não confieis no homem, pois o que ele pode fazer? Então, assim, este é o texto de Isaías, capítulo 2, falando sobre o dia da glória do Senhor, sobre o dia da volta do Senhor, sobre o dia da justiça do Senhor. Nós vimos no capítulo 1, o texto falando, o texto chamando o povo ao arrependimento e chamando-os a mudarem de vida, a deixarem a idolatria, a deixarem todas essas coisas para poderem comer o melhor dessa terra, para eles aprenderem a fazer o bem, deixar o mal, buscar o juízo, aliviar o oprimido, fazer justiça ao órfão e pleitear a causa das viúvas. Então, o capítulo 1, ele faz uma introdução para isso, para esse dia. Porque no dia do Senhor haverá um acerto de contas definitivo. Ao longo dos séculos, o Senhor vem corrigindo o seu povo. O Senhor vem chamando atenção, levantou os seus homens, mulheres, levantou pessoas segundo o seu coração para falar com o seu povo, para admoestar, para chamá-los ao arrependimento. E nós vamos ver tudo isso em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é um chamado ao arrependimento, é um chamado à mudança de vida. É exatamente para preparar todos para esse grande dia, o dia do encontro com o Senhor, o dia do acerto de contas. Esse dia do acerto de contas, o dia do Senhor, não será mais como vem sendo ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, onde o Senhor corrige, o Senhor abate, depois o Senhor, com misericórdia, ele mantém um remanescente fiel e esse remanescente é trazido de volta para sua terra, é restaurado e esse remanescente é usado pelo Senhor para falar às demais pessoas. Então, tudo isso vem sendo, na verdade, o juízo do Senhor vem sendo estabelecido ao longo dos milênios, ao longo de seis mil anos aí, né? Já vem acontecendo. Agora, haverá um dia específico, em que não será mais tolerado nenhuma mais desobediência. Será um dia do acerto de contas, como diz o texto, o dia que o Senhor vai sacudir a terra, né? O dia que o Senhor vai balançar a terra e as pessoas, então, correrão para as fendas das rochas e vão pedir para que as rochas caiam sobre eles, porque tamanha será a glória do Senhor, que o terror tomará conta de todos aqueles que não estiverem com o Senhor, não estiverem fazendo a vontade do Senhor e preparados para encontrar-se com o Senhor. Então, esse texto é um texto que nos chama a atenção e que nos chama para um acerto de contas agora, hoje, no dia que se chama hoje, que nós possamos fazer um acerto de contas com o Senhor e não esperar o dia do Senhor, porque nesse dia não haverá mais como fazer nada. O capítulo é claro, nós podemos dividi-lo em três pontos. Primeiro, o texto vai dizer que é a palavra do Senhor que foi dada a Isaías sobre Judá e sobre Jerusalém. E aí ele vai falar sobre que acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão para ele. Aqui está falando sobre o Monte Sião. O Monte Sião é o monte mais alto do mundo? Não, não é. Nem o monte mais alto de Jerusalém. O Monte das Oliveiras, que fica perto, próximo ao Monte Sião, é geograficamente mais elevado. Mas é uma questão de ser o monte mais elevado de toda a terra por causa da questão espiritual. Sião é o monte mais elevado espiritualmente falando, porque é onde o Senhor escolheu para construir a sua casa, para colocar, que construiu o templo, onde foi colocado a Arca da Aliança, a Arca da Aliança que era a presença de Deus no meio do seu povo. Então, se é o lugar da presença de Deus, é o lugar mais elevado, é o lugar mais importante, é o maior, é o lugar mais difícil de se chegar. Porque não é fácil chegar-se ao Monte Santo do Senhor. Nesse Monte Santo do Senhor, só chegam aqueles que realmente o tem como Senhor e Salvador das suas vidas. O tem em primeiro lugar na sua vida. Quando o Senhor fala com Abraão, o Senhor diz para Abraão que nele, né, a aliança que Deus faz com ele, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o povo de Israel foi escolhido pelo Senhor, foi formado, né, foi forjado a partir de um homem, a partir de Abraão. Começou com Abraão. Abraão, Deus chamou e falou para ele: Abraão, sai da terra de Ur, dos caldeus, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele ouviu essa voz e saiu. A terra de Ur era uma terra muito idólatra, cheia de idolatria. E Deus mandou ele deixar todos esses ídolos, deixar toda a idolatria para trás e sair, ir para uma terra que ele mostrasse. E ele saiu andou e perambulou durante toda a sua vida. E o Senhor falou assim: olha, onde você colocar a planta do seu pé, aí eu te darei como herança. Então ele perambulou toda a região de Canaã, toda a região ali, foi ao Egito e perambulou por muitos lugares. E esses lugares todos por onde ele passou. A palavra de Deus diz que ele perambulou, ele adquiriu, alguns lugares ele comprou, como o lugar em que a capela de Macpela, onde foi enterrada Sara, ele adquiriu, comprou esse lugar, adquiriu com seu dinheiro para enterrar a sua amada, e depois outros também serão enterrados ali. Mas, de fato e de verdade, Abraão rodou e perambulou por toda aquela região ali onde é designado como a terra de Israel. Não a terra de Israel atualmente, isso é aquele pequeno espaço de terra onde Israel está colocado, mas o texto, segundo o texto que está aqui no Antigo Testamento, que está, nós vamos encontrar quando Josué conquista a cidade e vai conquistando, e cada tribo recebe uma parte. Então, são 12 tribos. Então, essas 12 tribos, cada tribo recebe uma parte como herança. Então, a herança de Israel, Israel como um todo, é muito maior do que hoje. Só que por causa das correções do Senhor, por causa dos acertos de contas do Senhor com Israel, por Israel não ter feito aquilo que ele mandou ele fazer, porque era para Israel como quem foi o primeiro povo a receber a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a conhecer a lei do Senhor, essa lei ela deveria ter sido compartilhada com os outros povos. Mas Israel não fez isso. Ele reteve, pegou a Arca da Aliança, as tábuas da lei que estava dentro da Arca da Aliança, e reteve aquilo para si, e não compartilhou, não dividiu com os outros povos, assim como não divide até hoje. Né? Os judeus, eles continuam com... eles são o povo de Deus, e o resto é o resto. O resto são gentios, são os outros povos. Nós somos o povo de Deus, os outros são os outros. E para se tornar judeu, é uma coisa assim, tem uma série de regras, de coisas para se tornar não um judeu, mas para se tornar alguém que segue o judaísmo, é muito difícil, não é fácil. Mas Deus, em sua misericórdia e graça, como ele tinha como propósito que todos conhecessem a lei do Senhor e tivessem, por ela fosse salvo, ele enviou, na plenitude dos tempos, o seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio, ele ensinou a palavra do Senhor a todos quanto quiseram ouvir, ouviram e aceitaram. Essas pessoas depois passaram para outros e para outros, para outros, e chegou até nós. Então, Jesus Cristo veio para que a palavra que era para já estar sendo desde o início, desde que ela foi dada a Moisés, compartilhada com outros povos, estendida a outros povos, e não foi, Jesus veio para que todos pudessem ter acesso. É interessante que quando Jesus está no, antes da Páscoa, quando ele morre em Jerusalém, ele está no pátio do templo ensinando, e aí um dos discípulos chega para ele e fala assim: olha, Senhor, chegaram dois gregos e eles querem falar com o Senhor. E aí ele diz: é chegada a minha hora. Ou seja, aquilo que eu vim para fazer, que era para poder falar a palavra, difundir a palavra, fazer com que a palavra alcançasse outros povos, alcançou. Já estão, a palavra chegou à Grécia, e os gregos estão vindo para conhecer a palavra. Isso é só, claro, um sinal, não foram só os gregos, mas outros povos também, outras pessoas também que estavam ali em Jerusalém, com certeza ouviram a palavra do Senhor. Mas quando ele ouve que olha, tem dois gregos aí e querem falar contigo, ele diz: olha, verdadeiramente é chegada a minha hora. Ou seja, aquilo que eu vim para fazer, que era para difundir, fazer com que a palavra do meu Pai chegasse, abençoasse a outras nações, começou. Começou. E aí nós vamos ver, toda a palavra vai dizer, depois aí tem os apóstolos que vão começar a sair por outros lugares para pregar a palavra, e especialmente o Senhor vai chamar um apóstolo que não conviveu com Jesus, mas é chamado de apóstolo, e ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo do Deus vivo, chamado para ser apóstolo pelo Senhor, apóstolo dos gentios. Apóstolo que foi chamado, Paulo, foi chamado não para pregar para os judeus. Ele, como judeu, não foi chamado para pregar para os judeus, mas sim para pregar para os gentios, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita lá atrás a Abraão e depois pelos patriarcas e toda a palavra do Senhor. E aqui Isaías, nós vemos então Isaías falando sobre o dia do Senhor. E no dia do Senhor, Sião, que é o monte espiritualmente falando, o monte mais alto, porque como é a morada do Senhor está acima de todas as coisas, está elevada acima de todas as coisas. Porque a morada do Senhor, o nome do Senhor está acima de todas as coisas. É porque ele recebeu o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho deve se dobrar e toda a língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E no dia do acerto de contas, no dia que o Senhor voltar, no dia que a Nova Jerusalém descer ataviada ao Cordeiro, descer ataviada ao Senhor sobre a terra, ela se estabelecerá em Sião, se estabelecerá em Sião, se estabelecerá na cidade do Senhor. E aí a palavra vai dizer assim, que e muitos, aí vai ser, e muitos povos dirão, vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, pedindo para os judeus, vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então aqui nós vemos os povos que não são judeus pedindo para os judeus, deixa-nos conhecer o Senhor, deixa-nos aproximarmos do Senhor, porque nós queremos conhecê-lo, nós queremos aprender os seus caminhos, nós queremos andar nas suas veredas, porque nós sabemos, nós entendemos que de Sião sai a lei e a palavra do Senhor sai de Jerusalém. E quem é que habita no Monte Santo de Sião? O Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para nos redimir. E ele está no Monte Santo de Sião, espiritualmente, mas será um dia, e chegará o dia, e esse dia é mencionado aqui pelo profeta, e ele se estabelecerá historicamente. E historicamente, as pessoas ou os outros povos vão afluir para lá, porque querem ouvir a palavra do Senhor. Mas isto não se dará e não pode, nós não podemos, queridos, esperar nós como filhos e filhas do Senhor Jesus, a nova Israel do Senhor, porque nós nos tornamos parte também de Israel, porque a palavra de Deus nos diz isso, Jesus vai nos dizer que nós éramos figueira brava, não tínhamos valor nenhum, mas ele, o Senhor Jesus, ele nos amou tanto, que ele deu a sua vida por nós, ele dando a sua vida por nós, ele fez com que nós que éramos figueira brava, fôssemos enxertados na oliveira, na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus Cristo é a videira verdadeira. E nós somos os seus galhos. Então nós fazemos parte. Israel é a videira verdadeira. Israel, Jesus é judeu. Então, como judeu, ele é a videira verdadeira. Ele é a cepa certa, boa, perfeita, imaculada. Não há defeito, não há nada que se possa dizer a não ser glória, honra, louvor e majestade. Mas ele, por sua misericórdia e por sua graça, olhando para nós, que estávamos nos aproximando, voltando-nos, olhando para o Monte Sião, olhando para ele e falando, permita-nos aproximarmos. E ele nos permitiu aproximarmos dele. O Senhor permitiu nos aproximarmos dele e nos fez, então, de figueira brava, ele transformou-nos em ramos da videira verdadeira, que é ele. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E esses povos que ele vai repreender e vem repreendendo, esses povos se converterão ao Senhor. As pessoas vão se converter ao Senhor. Então, ao invés de fazerem armas de guerra, vão fazer armas para plantação. Ninguém mais vai aprender a guerrear. Quando nós encontramos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, todas as nossas armas de guerra são lançadas no fogo. As nossas armas de guerra, elas são transformadas. Toda a lama, elas se converterão em espadas, em lâminas de arado e as lanças em foices. Ou seja, aquilo que era instrumento de guerra, agora é instrumento de produção de alimento. É instrumento de divulgação, de divisão, de plantar e dividir com os outros o alimento verdadeiro que recebemos, que é Cristo Jesus. Ó casa de Jacó, vinde e deixe-nos andar na luz do Senhor. Esse é o pedido dos gentios e o Senhor permitiu. Jesus, Deus, nos amou tanto, né? A palavra de Deus diz que ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna está em que creiamos no Filho de Deus como único Senhor e Salvador da nossa vida. E quando nós cremos e nós entregamos as nossas vidas a ele, nós passamos a fazer parte da Jerusalém espiritual, não da Jerusalém terrena, dessa Jerusalém geográfica que nós vemos hoje. Não, é da Jerusalém espiritual, a nova Jerusalém, que descerá do céu, ataviada ao Cordeiro, e se estabelecerá no Monte Sião. E de lá sairá a palavra, a justiça, e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para você que esse texto é um texto messiânico. É um texto que nos fala do Messias. É um texto que nos aponta para a vinda anterior, a vinda dele como homem, a vinda dele como Salvador, mas também aponta-nos para a vinda dele como juiz, não mais como Salvador, mas agora ele virá para um acerto de contas. E o dia desse acerto de contas está chegando. E quando chegar o dia desse acerto de contas, aí o texto vai dizer que as pessoas vão ficar atemorizadas, né? Portanto, tu tens aí vai falar do povo de Israel, olha, portanto, tu tens abandonado o teu povo, a casa de Jacó, porque eles estão cheios de costumes do Oriente, e do adivinhos como os filisteus, e se alegam nos filhos de estrangeiros. Sua terra também está repleta de prata e de ouro, e não há limite para os seus tesouros. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, vai dizer, vai proibir os reis, proíbe os reis de Israel o acúmulo de bens. O acúmulo de bens é proibido. Deus é o dono do ouro e da prata, mas não é para ser acumulado por meia dúzia de pessoas, como nós vemos hoje no mundo, né? A 2% da população mundial detém a metade da riqueza do mundo. 2%. E o resto é dividido. Entre todos. Imagina, 2% da população mundial detém 50%. Isso é coisa demais. Isso é um absurdo. Na verdade, nem 50 é mais. Não lembro agora o número exato. Depois eu vou ver o número exato e vou falar para você. Mas é muita coisa. Então, 2% da população detém praticamente toda a riqueza do mundo. Isso, biblicamente falando, isso é pecado. E o Senhor virá para acertar essas contas. Ele virá para fazer com que essas coisas todas sejam divididas. Não vai ficar na mão de um ou de outro, não. Aí vai falar sobre as questões dos tesouros, dos cavalos, das carruagens, dos instrumentos de guerra, né, que não tem fim. E a sua terra também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas próprias mãos, a qual seus próprios dedos têm feito, e o pobre se abate, o nobre se humilha, portanto, não os perdoe. Entra entre a rocha e esconde-te na areia, porque o temor do Senhor e a glória do Senhor da sua majestade. Os olhares altivos do homem serão humilhados. A arrogância dos homens curvar-se-ão ao Senhor. Unicamente será exaltado naquele dia. Somente o Senhor será exaltado no dia do Senhor. Nenhum homem. Tudo será, toda a riqueza será jogada fora. Que o texto vai dizer que eles vão pegar os ídolos de ouro, de prata, os ídolos preciosos, as suas fortunas, e vão jogar os morcegos, vão jogar nas fendas das rochas, para tentando se livrar daquilo, na tentativa de que o Senhor os perdoe. Só que aí o tempo já terá acabado, o tempo terá passado, o tempo da graça terá se findado, é chegado o tempo do juízo. Então, queridos, nós precisamos estar muito atentos a essas questões. As idolatrias que nós vemos no mundo, que nós vemos aqui o texto falando de Israel como igreja, Israel como povo de Deus. A idolatria que nós vemos no meio do povo de Deus é uma coisa absurda. É como o Deus, olha, adoro os deuses, do Oriente, a Mesopotâmia, os Edomitas, os Filisteus, andam adivinhando coisas, adivinhos e tantas outras coisas, e ídolos e mais ídolos, e adoram a obra de suas próprias mãos, a qual tem feito com seus dedos. Então, as pessoas preferem adorar a obra das suas próprias mãos, como eu disse anteriormente, porque adorar o ídolo é mais fácil, é muito mais fácil, porque o ídolo não ouve, o ídolo não vê, o ídolo não fala, ou seja, eu faço, eu mando, eu faço uma oração, uma reza a um ídolo e eu mesmo dou a resposta, eu mesmo dou a interpretação, dou a resposta que eu quero para aquilo que eu estou desejando, dizendo que foi o ídolo que me disse, que na verdade não foi, porque o ídolo nada pode fazer. Agora, quando nós adoramos a Deus, Deus tudo vê, Deus tudo ouve e Deus fala. Deus chama atenção, como está chamando a atenção aqui. Então, nós temos uma série de coisas na Bíblia, de figuras, né? Por exemplo, a Bíblia vai falar muito sobre Aserá, sobre Baal. Aserá era a mãe de Baal, né? Símbolo, e Aserá é símbolo de... E Baal são símbolos de fertilidade. Então, são monumentos que eram erguidos nas cidades, os monumentos erguidos, quando o texto fala dos postes ídolos, o Antigo Testamento vai falar muito isso quando vai se referir a Aserá, os postes ídolos para Aserá. Sabe o que é o poste ídolo para Aserá? Historicamente, espiritualmente e atualmente, sabe o que é que continua sendo? Sabe o que elemento representa nas nossas cidades, que estão praticamente todas as grandes cidades do mundo, tem um obelisco. Os obeliscos, eles foram lá no Egito, eram para a adoração do deus Ra, né, que era o principal deus, que era o deus Sol, que todo dia tinha que lutar com as trevas, com a Tep, que era as trevas, E vencê-lo, vencer a serpente, a pepe, para no outro dia nascer de novo, para dar continuidade à vida. E depois isso passa para, nos outros povos, para Aserá, passa como um símbolo de Aserá. E hoje nós vemos em todas as cidades do mundo, nós temos esse poste ídolo, com significados com um pano de fundo como significado diferente, né? Cada um dá o significado ao seu, mas de fato e de verdade, todo poste, todo obelisco que você vê, na verdade, biblicamente falando, está ligado a Aserá, está ligado a Baal e está ligado a Ra, ao deus Ra, ao deus lá do Egito, a maior entidade do Egito. E depois na igreja cristã, que enche também o mundo com os postes ídolos, que adora também o Deus Sol. Opa, não, mas a igreja cristã não adora o Deus Sol. Adora sim, querido. Sabe por quê? Porque quando houve o casamento da igreja cristã, a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica, a igreja fez o casamento com Roma, né? Quando ela casou-se com Roma, quando ela fez aliança com Roma para poder ter liberdade de culto, ter templos, ter dinheiro, ter todas as coisas que tem até hoje em abundância, uma coisa foi feita. Os cultos, Jesus ia na sinagoga no sábado. Os discípulos depois continuavam indo à sinagoga, tanto que, veja, o apóstolo dos gentios, que é Pedro, ele chegava na cidade, o primeiro lugar onde ele ia falar, onde ele ia falar do Senhor, era na sinagoga, ou seja, era no sábado. Mas quando houve o casamento da igreja cristã, apostólica, verdadeira, com o Império Romano e transformou-se em Igreja Apostólica. Ela deixou de ser só Igreja Apostólica, tornou-se Igreja Apostólica Romana. Por quê? Por causa do casamento com Roma, casamento com os imperadores. Então, o culto aí, uma coisa teve que ser feita, ó. Não tem como. O culto do sábado, o culto não será no sábado, e sim no domingo. Por quê? Porque o domingo era o dia de adoração do Deus Sol, que era representado pelo imperador. E o imperador era infalível. Quem assumiu o lugar do imperador na Igreja Cristã Apostólica Romana? O Papa, que é infalível também. Meu irmão e minha irmã, biblicamente falando, com todo carinho e com todo amor, quem é infalível na Bíblia? Quem é infalível? Me fala o nome de uma pessoa, a não ser Jesus Cristo, que viveu como homem e como homem não cometeu pecado, foi o único. Todos os outros, a Bíblia faz questão de mostrar, apesar de toda a vida de entrega, de pregação, de tudo que fizeram de bom, mas tinha alguma coisa de mal. Nós vimos nos reis, os reis que fizeram tudo que era agradável ao Senhor, mas depois no final faziam alguma coisa de ruim. Porque o ser humano erra, todo ser humano erra, não tem um ser humano que não erra. O único que não errou é Jesus. E ele está voltando. E ele está voltando, e esse dia está se aproximando, e é o dia do acerto de contas, onde todos, né, vão apresentar-se diante do Senhor, e todos vão estar na presença dele e vão, porque a Bíblia diz que todas as nossas obras nos acompanharão. Então, no dia do Senhor, no dia no dia santo, no dia em que a Nova Jerusalém descer do céu ataviada ao Cordeiro, haverá o início do juízo de todas as nações, das nações, de todas as pessoas. Todos serão julgados, muitos serão condenados e outros absolvidos. Quem serão absolvidos? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e viveram de acordo com a palavra do Senhor. Sem pecado? Sem erro? Não. Cometeram pecado, cometeram erro, mas esses erros e esses pecados todos são apagados, foram e são e serão apagados pelo sangue de Cristo Jesus. Porque ainda que os seus pecados sejam como a carmesim, como vermelhos, como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Diz a palavra do Senhor, texto do capítulo anterior. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós compramos, naquele momento, nós adquirimos um passaporte especial. Um passaporte que não mais será um passaporte de uma nação passageira. Mas nós compramos, nós adquirimos, nós ganhamos. É graça de Deus, graça manifestada em Cristo Jesus. Nós ganhamos um passaporte para o reino dos céus. E quando nós ganhamos esse passaporte para o reino dos céus, nós jogamos os ídolos fora, nós jogamos as riquezas acumuladas, nós dividimos, as armas de guerra são transformadas em coisas boas, não mais aprenderemos a guerrear, mas sim aprenderemos a amar, porque o amor é o que permanece. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai nos dizer lá no livro de Coríntios. Tudo vai passar. Mas a fé, a esperança e o amor permanecerão. E dos três, o maior é o amor. O amor permanecerá em nós. Por que que o amor permanecerá? Porque Deus é amor. E Deus é eterno. E Deus eterno mora em nós, mora no nosso coração, através do Espírito Santo que em nós habita. Porque nós somos templo vivo do Espírito Santo de Deus, nós somos templos do Senhor. Nós somos pedras vivas para o Senhor. E nós precisamos, queridos, compartilhar esta palavra com todas as pessoas. Nós não podemos repetir o erro que o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, os judeus, povo escolhido por Deus. Escolhido porque a Bíblia vai dizer, Deus escolheu Israel porque eles eram os melhores? Não, Deus o escolheu porque os outros eram piores. Eles, entre todos, eles eram os menos piores. E Deus os separou, e Deus deu a sua lei, na esperança de que eles aprendessem a lei dele, e aprendendo a sua lei, pudessem compartilhar com todos os outros povos, para que todos os outros povos também pudessem conhecê-lo como um e tê-lo, como único Senhor e Salvador das suas vidas. Então, nós, hoje, eu, você, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e ganhamos o passaporte para a Nova Jerusalém, que descerá ataviada ao Cordeiro sobre o Monte Sião, nós precisamos compartilhar essa palavra. Nós não podemos reter essa palavra para nós. Essa palavra tem que ser compartilhada com todas as pessoas, com todas as pessoas que nós encontramos, com todas as pessoas com quem nós conversamos. Nós precisamos falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação que provém de Jesus Cristo, o único que pode salvar, o único que pode curar, o único que pode libertar é Jesus. Ídolo nenhum pode fazer isso, ainda que seja de prata, de ouro, do metal mais precioso que houver. Eles nada podem fazer, porque eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca e não falam, e têm pés e não andam. Qual ídolo você já viu sem estar colocado, se ele tem de gesso, ele está colocado sobre uma coluna que segura. Se é de pendurar, está pendurado lá com um prego na parede. O ídolo não fica, o ídolo não fica de pé sozinho. Não pode, porque ele não consegue, ele não tem vida. Ele não tem vida. A palavra de Deus vai nos dizer, e aqui eu quero encerrar, quando o Senhor chama Gideão para ser juiz, para lutar a guerra e libertar o povo que estava oprimido já há muitos anos. Ele vai lá, depois de fazer o teste, fazer o teste com Deus, colocar o algodão lá para ver se era Deus que estava falando mesmo e tal. Ele, a primeira coisa que Deus manda ele fazer é matar os animais lá do pai, oferecer em sacrifício e derrubar os postes ídolos. Então, derrubar o quê? Que poste ídolo? O poste de Acerá, que era uma imitação, lógico que não era geometricamente perfeito como é hoje, os obeliscos que estavam no terreno do pai, estavam lá. E as pessoas iam na casa do pai dele, na sede, que ele era, provavelmente era o líder daquele, era o líder daquele clã, era o mais rico dali, e ele que podia ter, então, e ele tinha os postes ídolos lá. Aí de manhã o povo, quando acorda e vê que os postes ídolos foram derrubados, eles ficam muito bravos e vão até o pai de Gideão e falam, mas só pode ter sido seu filho, que você faça alguma coisa com ele, ele derrubou todos os postes ídolos. Aí todos os altares foram derrubados. Ele falou assim, se o Deus que estava lá representado não pôde fazer nada para se livrar, não sou eu que vou comprar a briga dele. Em outras palavras, é isso. Eu não vou comprar a briga de deuses que não puderam nem se defender. Eles não se defenderam, eu que vou defendê-los? Não, não vou não. Então, não compra você briga de ídolo. Abandona os ídolos. Abandona todo ídolo. Abandona toda a ganância, abandona todo o acúmulo de coisas que você tem, lança fora isso, distribua, se você tem muito, distribua com os que têm menos. Abandone o mal, aprenda a fazer o bem, para que você realmente tenha um passaporte espiritual assinado com o sangue do Cordeiro, dando a você o direito de, no dia do juízo do Senhor, nesse dia, no dia do Senhor, você possa glorificá-lo e exaltá-lo e recebê-lo com aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Chegou o dia do meu Deus. Chegou o dia dele ser glorificado eternamente. Chegou o dia em que todos os ídolos, em que tudo aquilo que o ofende de alguma forma seja destruído e só ele permanecerá, porque só ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos, Jesus está voltando. Está chegando o dia do Senhor. Não demore para aceitá-lo como o único Deus, Senhor e Salvador da sua vida e compartilhá-lo com todos quanto você puder, para que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida. E você, desde já, comece a exaltar e a glorificar o nome do Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Porque a Ele pertence toda glória, toda honra e todo louvor. Não haverá nenhum mais. Para, tire toda a sua confiança de ídolos, confiança de homens. Confie em homem, não. Quem te poderá fazer o homem? Não. Tema ao Senhor, confia somente no Senhor. Espera somente no Senhor, porque só o Senhor é graça, misericórdia, só o Senhor é bom, só o Senhor é amor. E Ele te ama, e te ama muito, Ele te ama tanto, como diz a Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem vida eterna, só tem acesso a passaporte espiritual para a vida eterna aquele que tem a Jesus como único Senhor e Salvador. Que tem Jesus e que sabe que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Não há ninguém, não há outra pessoa que possa interceder por mim ou por você, dado entre os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único intercessor, não há outro, não há intercessora, não tem intercessora. Isso é invenção da Igreja Apostólica Romana. Invenção. Para fazer casamentos, ajuste com o com o Império Romano. Tá, ficou com toda a fortuna, todas as glórias, a fortuna de Roma, está lá. Mas eu quero perguntar, e o passaporte para a vida eterna, onde está? Será que tu tem? Ah, mas está falando só dos católicos? Não. Estou falando de todo o povo de Deus. Porque os evangélicos têm muitos ídolos. Assim como os judeus tinham muitos ídolos e acumulavam para si muitas riquezas, e a Bíblia proíbe o acúmulo de riquezas, os evangélicos, os crentes, gostam também muito de acumular muita riqueza. Isso é pecado, isso é desagradável diante do Senhor. Meu irmão e minha irmã, o dia do Senhor está chegando. Prepare-se. Prepare-se. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Porque o dia está chegando, a hora está chegando. A cada dia que passa, se aproxima o dia do Senhor. E quando nós menos esperarmos, nós ouviremos o som das trombetas anunciando a chegada do Filho do Homem, que virá com poder e grande glória, com tal esplendor da sua glória, que as pessoas vão pedir para os montes, para as fendas das rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da glória deste que vem nos ares. Então entrega a tua vida ao Senhor hoje. Confia nele e o mais ele vai fazer. Hoje é o dia de você entregar sua vida ao Senhor. Entrega sua vida ao Senhor. Faça um concerto com o Senhor. E espalhe essa notícia com outras pessoas. Porque outras pessoas também precisam. As pessoas precisam. As pessoas querem vir. Acham, olha, permita-nos. Permita-nos. O texto vai dizer, olha, ó casa de Jacó, vinde e deixa-nos andar na luz do Senhor. As pessoas querem conhecer a Deus e querem andar na presença de Deus. Mas elas querem ver pessoas que andam na presença de Deus. Elas querem ver Deus em você. E vendo Deus em você, elas também vão querer seguir este Deus, porque verão a bênção dele na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu vou encerrar com uma bênção apostólica, com a bênção apostólica muito especial, linda. E a primeira bênção apostólica que nós temos na Bíblia, que foi a bênção que o Senhor deu a Moisés, para que Moisés passasse para Arão, para que Arão pudesse abençoar o povo pela primeira vez, depois que foi o seu período de consagração. E diz assim, e eu digo assim para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.